Está começando o podcast com Rafael Kunen, Fernando Seco e Giliar Lopes. Episódio 21. Verdade, mentira ou dúvida? O podcast de hoje discute L.A. Noir, a tecnologia de personagens e o futuro dos jogos de mundo aberto. Estamos de volta em mais um episódio do podcast. Esse é o episódio número 21. E está chegando para vocês aí numa época bastante movimentada, tanto nos bastidores da indústria, como é o caso, né, do Deus Ex, que o Seco está participando, que está, né, tá todo vapor aí, né, chegando na data de lançamento, quanto também do FIFA. É claro que todo mundo sabe que ele sai aí daqui a pouco já, né, durante esse ano. Então nós estamos a mil, a todo vapor aí, como você já deve saber se você ouviu os últimos episódios. O Rafa também está aí preparando, né, uma surpresinha aí para contar para a gente em muito breve sobre a carreira dele, mas a gente não vai spoilar aqui. Mas também, quer dizer, no que diz respeito ao retail, a indústria está vendo aí vários lançamentos importantes saírem, e o seu podcast aqui não podia ficar de fora, né? Ele precisa também falar de todos esses assuntos aí, deixar você, se não informado, porque informação você pode procurar em outros lugares, pelo menos te dar aí a nossa opinião sobre tudo que está acontecendo na indústria. Então, esse podcast, número 21, não vai ser diferente. A gente vai trazer alguns assuntos interessantes aqui, uma main quest um pouco diferente aí do que você pode estar acostumado com o podcast, mas ainda assim achamos que vai ser bem interessante. Vai falar sobre alguns assuntos e sobre alguns jogos que estão bastante em voga aí ultimamente. Então, o Rafa e o Fernando já estão aqui, time completo novamente. A dificuldade da gente colocar esse time junto por causa justamente, né, da quantidade de trabalho que a gente está tendo aí, né, nas últimas semanas, mas a gente está aqui firme e forte trazendo mais um podcast para vocês. E acho que a primeira coisa para fazer aqui é ler um e-mail e responder, né, a um dos e-mails. A gente tem recebido muitos e-mails, a gente agradece bastante e lembra novamente, né, quiser falar com a gente, é o contato@thepodcast.com, twitter.com/thepodcast ou lá no nosso site www.thepodcast.com. Deixe o seu comentário por lá também que a gente vai ter o prazer de responder. E o e-mail que chega pra gente aqui essa semana é do Helder Savieto, né? O Helder tá perguntando pra gente, ele deixa um link que a gente também vai colocar no post, né, sobre é um artigo que fala sobre crunch time, né, que é aquele período do projeto em que está todo mundo trabalhando dobrado ou triplicado, né? E ele quer saber, né? Esse artigo ele conta vários casos de crunch time na história aí da indústria, e o Helder quer saber o quanto disso é mito, quanto disso é verdade na indústria fora do Brasil, né? O quanto é regra e o quanto é exceção, vamos dizer assim. Então a gente tem como responder, obviamente, a pergunta dele, até, quer dizer, nesse momento é um momento propício para isso. Eu vou perguntar então primeiro para o Seco, aproveitar. Seja bem-vindo, Seco, ao Podcast 21. Diga para a gente como é que é o crunch time aí na sua experiência nas empresas, né, e projetos de diferentes tamanhos que você trabalhou. O que você pode dizer aí para o Helder? Então, eu vou começar mencionando a empresa anterior minha aqui no Canadá, a Alder Ocean. Alder Ocean fazia projetos pequenos e muitas vezes, devido ao escopo que a publisher exige, tem mudanças no meio do projeto. Então exige que você acabe fazendo crunch time. Tem dois tipos de abordagens quando você faz crunch time. Tem empresas que pegam e fazem banco de horas e empresas que pagam. Daí eles podem pagar ou diretamente, né, no seu salário, ou eles te dão uma compensação ao final do projeto. Pelo menos são essas as minhas conhecidas. E no caso da Alder Ocean, a gente tinha compensação, né, no final do projeto. E acontece que a gente acabava tendo que, num projeto onde era para durar, se faz um projeto em 6 meses, você acaba fazendo um projeto em 6 meses, mas trabalhando às vezes 60 horas por semana, né, que é bastante cansativo. Mas aí a gente acaba tendo, entre aspas, a compensação de grana. Tipo, que às vezes não compensa tanto, porque você acaba ficando muito cansado no long term, né? E já na IDOS tem uma abordagem diferente, até porque na região de Montreal aqui tem a Ubisoft, Electronic Arts, que eles também fazem compensação de dinheiro. Então quando a IDOS se instalou aqui, eles tiveram a política de fazer diferente, que é, na verdade, eles te dão banco de horas. Então se você trabalha fazendo crunch várias semanas seguidas, tudo aquilo vai ser guardado, e no final do projeto você tira aquilo. Então, até, por exemplo, a gente, no artigo ele fala que teve gente que teve que trabalhar no Natal em algumas empresas. Eu também tive que trabalhar durante o feriado inteiro do Natal, né, por causa do Deus Ex, mas eles fizeram um acordo bem bacana, que foi o seguinte: você trabalha e você ganha, na verdade, 1,75, digamos, horas no seu banco de horas, ou seja, você ganha quase, para cada hora trabalhada, você vai ficar, tipo, 2 horas, entre aspas, de descanso. Então, para quem trabalhou a semana toda, deu praticamente 20 dias de dias off, sabe? Então agora aqui pro final do projeto tem pessoal assim que vai tirar um mês mais as férias, então já planejou viagens e tudo, saca? Então acho que é uma maneira, são duas abordagens diferentes, aí é mais por gosto, sabe? Tem gente que gosta da grana, mas tem gente que prefere o time off. Entendi, mas acho que uma outra parte da pergunta do Helder também é assim, o quanto disso é considerado uma coisa normal na indústria fora do Brasil, né? Você citou dois exemplos aí. O quanto que o pessoal já encara isso como parte do projeto, ou o quanto disso é realmente uma exceção que, quando acontece, precisa ser tratada? Não, acho que em qualquer trabalho que você tem que encarar que em algum momento pode dar alguma coisa de errada e suas 40 horas não vão poder compensar aquilo, sabe? Então me parece que isso é uma coisa em qualquer ramo de trabalho pode vir a acontecer. Em game acontece mais porque se acontecer um teste de jogo e onde os jogadores acham que determinada feature está, digamos, quebrada, e você tem uma apresentação ou você tem um demo para lançar, alguma coisa assim, sei lá, E3, você tem que ter alguma coisa redonda para mostrar, eu acho que você vai pedir pessoal se eles podem fazer, né? Ou vai dizer, não, galera, você tem que fazer, todo mundo vai ser compensado dessa forma. Eu acho que pela natureza do nosso trabalho, o crunch time acaba sendo, não vou dizer uma regra, mas é uma coisa normal. Acho que todas as empresas de jogos têm um crunch time. A única diferença é quanto, talvez, crunch é necessário para cada um dos projetos das empresas. E como que a compensação vai acontecer também, como você já falou. Exatamente. Entendi. E vou perguntar a mesma coisa então pro Rafa. Rafa também tem bastante experiência, tanto no Brasil quanto fora, em diferentes tipos de projetos, diferentes tamanhos. E para você, Rafa, como é que tem sido aí a sua experiência com o crunch time na indústria de games? Concordo com praticamente tudo que o Seco falou. Eu tenho só uma pequena diferença, como o Seco trabalhou para estudos que desenvolveu para publisher fora, eu, na Digital Chocolate, por exemplo, a Digital Chocolate se autopublicou sempre, né? Publicou jogos de outras empresas. Então, a gente tinha menos essa pressão do publisher, de fazer como a publisher quer, porque o publisher era o chefe ali do lado, do escritório do lado, sabe? Ele estava sempre vendo, mas isso, claro, que não significa que não aconteceriam imprevistos, como você falou mesmo, da própria natureza do nosso negócio. E a gente está sempre suscetível a feedback externo, a gente está fazendo nosso produto para agradar uma audiência que está sempre mudando, que sempre quer diferente, que sempre quer mais, né? A gente está botando sujeito a teste, a gente está aprovação tanto interna quanto externa. Então é muito fácil uma coisa ter que mudar de uma hora para outra, e muitas vezes essa coisa, para ser mudada, precisa de muito trabalho. Não é tão simples quanto mudar um textinho, ou escrever 2 linhas de código, ou polir um pouquinho. Às vezes tem que ser um trabalho feito quase todo de novo, assim. Já aconteceu isso comigo, esse caso específico comigo. Eu tive que virar a noite trabalhando durante quase uma semana, assim. Eu ganhei o dobro do que eu ganharia normalmente, eu ganhei só em hora extra, porque foi uma coisa que o projeto quase todo mudou no meio, assim. A gente tinha que fazer muita coisa do zero, porque o que a diretoria pediu, né, no papel de publisher pediu, não foi previsto no início do projeto, então a gente não calculou nada para isso. Então a gente teve que trabalhar, mas é uma coisa que, assim, acontece, sabe? Como já foi falado, que em qualquer empresa a gente pode ter que trabalhar mais. Assim, se tu é um advogado, tu pode ter que trabalhar. Se tu é um médico, a gente, sabe, tu pode ter que trabalhar mais. Assim, E não é diferente, assim, com a gente. A gente só tem que estar disposto, né? Acho que é importante daí essa parte também de se a empresa faz, né, pede ou obriga, sei lá, o funcionário a trabalhar mais, ela tem que estar de olho, assim, na satisfação do da equipe, né, em ela tá acreditar que aquilo vai fazer o projeto ser melhor e não só obrigar por fazer por algum motivo aleatório, não é aleatório, é, como é que eu posso dizer a palavra? Arbitrário. É arbitrário, isso, essa é a palavra. Tipo, a gente tem uma deadline pra cumprir em 5 dias, porque, sei lá. Porque a gente quer. A gente tem que mostrar pra uma pessoa. É, porque a gente quer. Acho que nós três já tivemos experiência disso ter acontecido na nossa carreira, que tipo, se o time não acredita naquele objetivo, tu vai estar só estressando o time. E o resultado não vai ser satisfatório, entendeu? É. Então, assim, usar o crunch time quando ele tem que ser usado, assim, quando ele precisa ser usado, é importante. Não, fazer um crunch time todo mês. Ah, eles fazem, todo mundo faz, então a gente vai fazer também. Faz um lá todo mês, não funciona. E eu, ainda bem, nunca mais vi isso, assim. Eu, os crunch times que eu fiz nos últimos anos, assim, que foram alguns, não foram poucos, eu acreditei nele, assim, por mais que talvez não concordasse com a feature, essa mudada, por exemplo, achava que não devia mudar, isso é um outro assunto. Eu acredito que dados os objetivos passados pro time, o crunch time era necessário. Então, para atingir aquele objetivo, eu acho que isso é importante. Isso vai acontecer sempre, não tem... É verdade. E você acha que no mercado casual, a necessidade que você tem de estar se adaptando mais rapidamente, né, fazendo mudanças mais rápidas, quer dizer, os próprios projetos já são menores, e também hoje em dia se fala muito sobre você analisar os dados, analisar a reação da comunidade e ser capaz de reagir rapidamente, né, a esses dados. Você acha que isso também às vezes vai acabar fazendo com que no mercado casual o crunch time seja talvez mais frequente? Olha, eu acredito, porque a gente está... A gente está fazendo mais projetos menores, mas o investimento também não é pequeno. Né? O investimento para cada um desses, investimento de marketing, investimento do salário, certo, de todos os funcionários que querendo ou não está sendo usado. Então, a chance que tu tem de errar, tu não pode errar. Assim, a margem de erro é muito pequena. Então, tu tem que estar sempre navegando na direção certa. Né? Uhum. E é por isso que, principalmente nesse tipo de projeto, o papel do produtor é extremamente importante. Que eles mesmos dizem, os produtores mesmos dizem, né? Se atrasar, se a gente precisar fazer hora extra, provavelmente a culpa é dele, sabe? Porque é o trabalho dele fazer com que hora extra não seja necessária. Muitas vezes, claro, que tá além da capacidade dele, né? Precisa de uma ordem que vem de cima e tal, mas a gente precisa estar sempre, se não é nesse jogo, tá pronto para no próximo jogo seguir feedback da comunidade, por exemplo, e implementar aquela feature daquele outro jeito, mas tem que estar sempre de olho, sempre disposto, assim, tudo que a gente faz, assim, em termos de código, eu não sou programador, mas conversei muito com programadores, tudo que eles fazem tem que ser mais flexível para dar essa chance de, se precisar mudar, o trabalho não ser tanto, entendeu? A gente tenta reusar editores, assim, a gente tenta para ser o mais flexível possível para que os crunch, né, quando necessário, não sejam tão doloridos, sejam rápidos, né? Seja tipo crunch de 1-2 dias para atingir o objetivo, não de 1-2 semanas, assim. Entendi. Você tocou num ponto bem interessante, que é uma das coisas que nós programadores temos que realmente considerar quando a gente está, na verdade, implementando qualquer feature, né? O quão fácil, né, o quão rápido vai ser você fazer mudanças. E claro, é muito fácil você exagerar nesse pensamento e acabar fazendo soluções que são tão genéricas que, entendeu, elas é tipo um canhão para matar uma formiga, né? Então, o Seco tá rindo aí de nervoso, que ele sabe muito bem de quantas vezes a gente passou por essas discussões aí na nossa história na indústria. Então, bom, vou responder também a pergunta do Helder, e é bem parecido com o que vocês disseram. Que eu acho mais interessante mesmo é quando o crunch time ele acontece, e eu vejo isso acontecer aqui, por exemplo, na EA, até com uma iniciativa dos próprios funcionários. Claro, quem é que gosta, né, de ficar, perder as suas noites ou seus sábados trabalhando? Mas acontece mais frequentemente do que se imagina, das próprias pessoas que estão ali trabalhando no jogo e reconhecerem, né? Pô, esse pedaço aqui do jogo não tá tão bom quanto ele poderia ficar. né? Essa feature que eu fiz ainda não está a contento. Muitas vezes é o game designer ou o produtor que vai dar esse feedback e vai acabar precisando replanejar e às vezes fazer um pouquinho de crunch time por causa disso. Mas eu já vi acontecer também de partir do próprio programador, por exemplo, né, nesse caso, a iniciativa de fazer a hora extra, porque ele acha, né, ele quer que o jogo seja um pouco melhor do que está sendo até agora. Então, por exemplo, uma época logo antes, né, de a gente entrar em pós-produção, tem muito esse sentimento de que, pô, é a última chance que a gente tem de colocar mudanças maiores dentro do jogo. Porque assim que começa a pós-produção, começa a finalização, é muito difícil você fazer grandes mudanças de código. Você vai corrigir os bugs, fazer as mudanças serem as menores possíveis, e quanto mais perto da sua data de lançamento, menores tem que ser essas mudanças, porque o risco, né, de você introduzir novos bugs é muito maior quanto mais perto você chega do lançamento. Então, é uma época, por exemplo, agora, né, do FIFA 12, onde ainda dá tempo da gente colocar mudanças mais significativas no jogo. É uma época importante, é uma época que, apesar da gente não estar aí, né, na beira do lançamento ainda, é uma época onde a gente vê bastante gente fazendo um pouquinho de crunch time. Eu tenho feito nessa época também, por esse motivo, por acreditar que se não, tem certas mudanças, tem certas melhorias que se não fizer agora, não dá mais tempo de fazer no projeto desse ano, né? Então, acho que é interessante também quando acontece dessa forma, mas acho que o restante do assunto está bem coberto aí por tudo que vocês falaram, né? Então a gente espera que a resposta para o e-mail do Helder, né, e talvez, né, uma resposta para alguma coisa que vocês também, ouvintes, já tinham vontade de saber, a gente espera que tenha sido dada satisfatoriamente. Então, deixando bem claro que aqui no podcast a gente procura sempre atender aos nossos ouvintes, o pessoal que manda o e-mail, com o respeito e seriedade que essas mensagens merecem. Afinal de contas, se você tirou aí, né, 10 minutos, meia hora, talvez mais do seu tempo para pensar e escrever uma mensagem para a gente quer honrar isso aí que você faz. Às vezes a gente vai responder aqui no programa, mas no mínimo a gente vai responder por texto, a gente procura sempre fazer isso. E aí a gente espera que com isso, né, a gente esteja fazendo a parte que é talvez a mais importante de tudo que a gente vem fazer aqui, que é essa interação com a comunidade, onde todos nós do podcast, vocês aí, aprendemos uns com os outros. Então, dada aí a mensagem bonitinha, a gente vai pro Active Quest da semana. Active Quest. E no Active Quest dessa semana, não tem segredo, né? No Active Quest a gente fala sobre os jogos que a gente tá jogando. Sua única regra pra essa semana é: não pode falar do LA Noir. Beleza? Porque... não, é sério, porque a gente já vai falar bastante desse jogo na Main Quest, vocês já vão saber porquê daqui a pouco. Então, já posso falar já. Ó, estamos três jogando LA Noir. O que mais que a gente tá jogando, então? Rafa, o que mais que você tá jogando? Terminei o Dead Space 2, que falei na semana passada. Daí tô jogando The Witcher 2. Eu tive bastante problema com The Witcher 2 no início, de bugs e tal. Eu tava crashando direto, tive que esperar um update de 9 GB pra poder jogar. Como é que agora é? Eu acho que um patch de 9 GB. É que patcharam o jogo inteiro, te mandaram um jogo novo. Não, o jogo é esse. O jogo inteiro tem 16 GB. O jogo tem 16 GB e o patch tinha 9. Nossa. Então, daí eu consegui jogar um pouco, assim, tô jogando, tô achando legal, assim, tem uns bugs, mas bugs perdoáveis, o jogo é divertido, assim. Cumpri o papel que prometeu, acho que eu vou me divertir bastante com o jogo. Tô bem no começo. Viu, não fizeram mas... crunch time suficiente. E tem uma surpresa também, cara, que tô jogando, dei de presente pro Seiko no Steam, que eu achei que ele ia curtir, é um jogo indie chamado Frozen Synapse. É bem legalzinho, cara, bem, bem divertido, assim, por turno, assim, acho que ele lembra, pra quem jogou Rainbow Six, ele lembra um pouco a parte de planejamento do Rainbow Six, e mistura uns elementos de XCOM, talvez, tô certo, acho que é por aí, né, se tu for misturar os dois, acho que... Ele é bem divertidinho, assim, o gráfico é simplista, né, não tem... tem muita coisa, mas ele é divertido de jogar, assim, ele é complexo até um certo nível, mas ele é divertido, assim, gostou de jogar, quando tu consegue passar de uma missão, assim, quando tu consegue executar o plano que tu queria, ele é bem satisfatório, assim. Deixa eu só falar um pouquinho, porque o jogo é assim, você tem um mapa gerado automático, onde você tem paredes, janelas e caixas, onde você pega os personagens, né, que eles são equipados com armas, e você faz tipo caminhos onde o carinha pode percorrer, e se você quer, por exemplo, que ele vá até algum lugar, dê uma paradinha, levante, atira, se agache e continua. Aí você começa a montar um monte de variável na ação, e é por turno. Então você monta toda uma ação num turno e dá play. E aquela ação, você pode simular local, e aí você dá um, entre aspas, você submete ela pro servidor, onde o servidor começa a executar, e aí todos os planejamentos dos jogadores são executados no mesmo momento, e você vê o outcome, sabe? Então ele é muito legal. Eu só queria adicionar para explicar um pouco mais como é que funciona. Entendi. Fala o nome de novo aí para o pessoal saber. Frozen Synapse. Tá no Steam. Isso aí tem uma promoção no Steam que tu compra um, ganha outro de graça. Entendi. Pra quem quiser comprar, vale a pena. E quem quiser comprar e me dar de presente também, eu tô aceitando, hein? Quem é você mesmo? No Steam eu sou o Grungelopes, mas não conta pra ninguém, não. E você, Seco, tem jogado o que fora L.A. Noire e Frozen Synapse? Ah, bom, eu montei meu PC na semana passada, at last, e aí comecei a jogar o Bulletstorm, o Portal 2, e no PC, né? No console eu continuo jogando, além dos que você falou, Killzone. Bom, eu não tinha jogado muito, mas eu joguei um pouco de cada, e devo dizer que o Portal 2 é extremamente divertido. Eu ri Novidade. bastante. É, pra mim é, né? Então. Eu ri pra caramba. O Bulletstorm me surpreendeu. Eu achei que o jogo é muito melhor do que os reviews deixaram a entender. Achei que os reviews deram muita ênfase na carnificina e tipo, digamos, na parte violência gratuita. Eu acho que o jogo é muito mais cheesy, muito mais engraçado do que ele é violento. E eu joguei bastante, até mais do que eu esperava. Me diverti pra caralho. É isso aí. O Frozen Synapse eu comecei a jogar o tutorial, que é extremamente complexo, mas assim, depois que você pega a manha, é divertido. Mas é isso que eu quero ver, jogar com o Rafa e com o Gilliard logo. Beleza. E no meu caso, eu sinceramente larguei tudo para jogar ele no ar. Então, tem nem. Deixa eu lembrar aqui se tem alguma coisa para falar. Eu acho que não tem, porque. Justamente por esse motivo. A outra plataforma que eu poderia ter jogado, afinal de contas, é quando não tô em casa, né? Que é o 3DS. Mas não jogo porque continuo sem jogo. Eu tô aguardando aí que em junho vai sair o remake do Ocarina, pra deleite do Seco. E vai ser o jeito, né? Fazer o quê? Tem que jogar remake. Então, mas fora isso, cara, parei tudo pra jogar o L.A. Noire mesmo. Então não tem muito mais que eu possa falar sobre isso aqui, não. Você pode falar que tava jogando FIFA 12 só pra chegar todo mundo com raiva. Tudo bem. Ainda bem que foi você que disse, não fui eu, mas. O legal, já que você tocou no assunto, a gente tem sempre campeonatos internos. E aí eu sou o atual campeão dessa semana e tô defendendo o título do FIFA 12 lá internamente. Qual com o Legal? Fluminense? Não, infelizmente não foi pro Fluminense. Por acaso joguei com o Atlético de Madrid, o único time bom em Madrid, né? Aí eu joguei. Teve alguma razão que você não pegou o Fluminense, além de não ser um bom time? cara. Porque as regras do campeonato era que tinha que ser times de 4,5 a 5 estrelas. Senão eu tava jogando lá com o Flusão firme e forte, sim. Ah, entendi. Entendeu? Se, o Entendi. dia que for de uma estrela, eu jogo com o seu Figueira, pode deixar. Respeita aí. Então beleza, né? Já começou a falar besteira porque não tem mais nada para falar no Active Quest. E a gente vai então de bicho pra nossa main quest da semana. Tá, o que é de bicho? É, quando você vai de quatro, pelo jeito. The Main Quest. Do hast Chegamos então à main quest dessa semana. No episódio 21 do seu podcast, a gente trouxe aqui uma main quest. Não conta pra ninguém não, mas é meio desculpa pra gente poder falar bastante tempo do L.A. Noir. Mas na verdade não, o L.A. Noir só representa, né, um jogo de um gênero, que é um dos gêneros aí mais apreciados, né, atualmente. E toda vez que, né, você pode pensar aí na série GTA como sendo um dos grandes representantes aí, toda vez que sai um jogo GTA, ele é sucesso, né, enorme de vendas. E a gente, na verdade, queria falar hoje aqui sobre esse gênero de jogos, os jogos chamados, né, sandbox ou open-ended, ou talvez haja uma diferença entre as duas coisas. A gente quer falar sobre o presente e o futuro, né, desse gênero, e achando aí que o L.A. Noir possa significar alguma coisa para esse futuro, ou não, né? Talvez o L.A. Noir esteja criando aí um novo gênero, né, uma diferença dentro desse gênero, não sei. Vamos ver o que vai sair dessa discussão. Mas o que eu sei é que o L.A. Noir saiu aí duas semanas atrás e causou bastante rebuliço na indústria, né? É um jogo que foi, né, os reviews e a reação da comunidade foram bem polarizados, né? Muita gente achou que era, entendeu, a oitava maravilha do mundo, muita gente achou que, entendeu, não era isso que eles estavam esperando, e a gente aqui no podcast também tivemos, por coincidência, a gente teve a chance de jogar todos três esse jogo bastante até, e então a gente vai trazer nossa opinião aqui sobre o assunto e tentar projetar, né, o impacto disso no gênero como um todo. Os nossos ouvintes também, o pessoal que deixa comentários, citaram bastante aí o L.A. Noir como alguma coisa que eles estavam interessados em saber mais sobre, saber a nossa opinião sobre. Então a gente vai atender esse pedido aí, não que a gente precisasse aí de muito convite para fazer isso, porque a gente tá, né, a gente tem bastante coisa para conversar mesmo sobre o jogo. Inclusive a gente se segurou aí para não ficar conversando entre si, para deixar que o podcast fosse a oportunidade de falar sobre isso. Então eu vou começar só dizendo minhas primeiras impressões sobre o jogo, e aí a gente continua falando. O L.A. Noir foi um jogo que eu fiz pré-order, eu tava realmente esperando, porque na verdade eu sempre fui muito decepcionado, vamos dizer, frustrado aí com os jogos GTA da vida. Eu cheguei a jogar o GTA 1 e 2 antes dele ser 3D, e eu curtia, eu achava que era legal, era, né, mas era realmente a definição do sandbox, né, que é aquela, né, caixinha de areia, né, é a tradução literal, mas seria sua caixa de brinquedos, né, aquele lugar ali onde você pode fazer o que você quiser, brincar à vontade, tem os sisteminhas prontos ali, você brinca com eles e vê o que dá. Então o GTA 1 e 2 era muito assim, você tinha missões, você tinha coisas pra fazer, mas as coisas mais interessantes era só você ficar causando confusão no meio da cidade mesmo, e inclusive o multiplayer era muito legal, onde você corria lá pra atropelar os seus colegas. Então é, né, atividade sadia. Aí o GTA 1 e 2 era muito legal. E a partir do 3, né, eles tiveram uma revolução tecnológica na série, quer dizer, passaram muitos anos, aí foi possível fazer, né, o GTA 3 e os jogos subsequentes todos em 3D, com a cidade muito viva, né, com muita coisa acontecendo, tentando trazer ainda a mesma essência do sandbox, né. Então a gente viu vários jogos GTA sendo lançados aí, e acho que desde então, dentro desse gênero, né, você pode dizer que os dois jogos que vieram depois disso da mesma empresa, da Rockstar, né, que trouxeram algum diferencial, foram o Red Dead Redemption, né, o jogo que foi considerado o melhor jogo de Action Adventure de 2010 pelo podcast, né, e jogo que principalmente o Rafa jogou bastante e é bastante fã. E depois do Red Dead Redemption, na verdade, você pode até argumentar que o Red Dead Redemption não seja tão diferente assim, a gente não precisa entrar nesse detalhe se a gente não quiser, mas veio então o L.A. Noir, né, e eu acho que o meu, né, meu state of mind indo, né, pro lançamento do L.A. Noir era justamente esse. Todos esses outros jogos, né, da Rockstar, eu sempre fui meio, né, frustrado, meio decepcionado com eles, apesar de tudo que todo mundo falava, né, apesar do Rafa ficar mandando mensagenzinho do Skype pra mim o dia inteiro jogando lá Red Dead Redemption, mas eu ainda achava que esses jogos faltava alguma coisa, talvez não sejam pra mim, talvez, não sei qual era o problema, mas aí quando eu ouvi falar que o L.A. Noir ia ser diferente e vi os primeiros vídeos e tudo, eu fiquei realmente bastante empolgado. E aí eu fiz o pré-order dele por causa disso. Quando chegou, eu joguei no mesmo dia que foi o lançamento, eu fui buscar a minha cópia lá, joguei em casa no Xbox 360, tô jogando ainda, e cara, preciso confessar que a primeira impressão do jogo, ela é bem boa, acho que as primeiras horas ali, ele te mostra realmente todo o esquema de investigação, de você estar numa cena do crime, procurar pistas, bem interessante. Ele coloca objetos na cena que não são relacionados com a investigação que você está fazendo, justamente para você, para não ter aquela coisa que os jogos de adventure sempre tem, que qualquer coisa que você possa clicar e pegar vai ter alguma utilidade. Então é um no-brainer, né? Você vai, pega, se dá para colocar no inventário, você coloca. Se dá pra interagir com aquilo, você abre seu inventário e testa todas as combinações de todos os seus itens contra aqueles itens que estão no cenário. Então isso faz com que a fórmula, né, o gameplay fique muito derivativo, né, fique muito fácil de prever. E aí, nesse caso, o que eles tentaram fazer foi espalhar outros objetos pela cena. Então você não quando você olha, né, à primeira vista, assim, você não sabe exatamente quais são os objetos que vão ter interesse para sua investigação. Claro que, como tudo mais, depois de um tempo você consegue pegar essas nuances e aí se torna um pouco mais fácil, né? Mas a primeira impressão que ele te dá é de que essa investigação ela vai ser realmente desafiadora nesse sentido, que vai ter muita coisa ali pra você investigar e nem tudo vai ser necessariamente relacionado ao caso. E além disso, acho que a outra grande feature de gameplay que ele traz é o interrogatório, né? É essa feature onde você faz perguntas pros personagens do jogo tentando extrair as informações. E também, nesse sentido, a primeira impressão é muito boa do interrogatório. A gente tem jogos aí que revolucionaram a maneira de fazer diálogo, né, na história dos videogames. Recentemente aí eu lembro que o Mass Effect foi um dos jogos que trouxe realmente mais molho, né, para essa parte dos diálogos e da maneira como você pode escolher o tipo de resposta que você vai dar e como isso vai afetar não só a resposta do outro personagem, mas também às vezes a história. Muitas vezes você está tomando decisões importantes ali no diálogo. E o Alenoir foi um passo além, né? E foi, na verdade, um passo pro lado, vamos dizer assim. Onde, né, no caso deles, você precisa realmente. O objetivo da conversa é extrair mais pistas, mais informações. E você faz isso vendo, né, observando, não só ouvindo o que o cara tá falando, mas observando a expressão facial, maneira como ele se comporta durante o interrogatório. E aí você toma uma decisão para cada resposta que ele te dá. É uma decisão bem simples. Se aquela resposta foi mentira, verdade, ou você pode duvidar da resposta. E toda vez que você acusa o interrogado de mentira, você precisa ter uma prova, você precisa ter alguma pista que você adquiriu previamente que contradiga aquilo que ele acabou de falar. E aí você usa isso para provar que ele estava mentindo. Então, é um sistema simples, mas que, como a gente está falando aqui das primeiras impressões, ele deixa uma primeira impressão muito boa. Você fica realmente achando que essa maneira de interrogar ela vai ser desafiadora, ela vai ser interessante o suficiente, né? E de fato, ela é desafiadora. Nem sempre você consegue, de primeira, descobrir, mas é óbvio que ele está falando mentira, ou é óbvio que ele está falando a verdade. E às vezes até um personagem onde você sabe que ele está metido até o pescoço, no caso, determinada pergunta ele pode responder falando a verdade, por que, que ele mentiria sobre aquilo. Então tem sempre essa dúvida na sua cabeça sobre o teor de veracidade da resposta do cara que você está interrogando. Então esse sentimento de desafio ele continua durante o jogo. Agora, o que realmente depois de um tempo quebra um pouco do encanto é esse sistema que ele acaba se tornando muito simples, na minha opinião, quando você continua jogando. Então, simplesmente você ter mentira, verdade ou dúvida como opções é muito limitado. E além disso, quando você vai responder, você não sabe ali quando você está fazendo a escolha da sua resposta, se vai ser mentira, verdade ou dúvida, você não sabe exatamente o que o seu personagem vai dizer. Então, isso traz o problema também de que, às vezes, eu sinto que uma parte do que o cara tá falando é mentira, mas aí quando eu aperto o botão pra né, considerar aquilo mentira, o meu personagem, ele acusa o interrogado de uma coisa, assim, nada a ver. Né? Alguma coisa que, óbvio, que não é esse que é o caso, né? Então, sem eu saber de antemão o que exatamente o meu personagem vai dizer, fica muito difícil. Quer dizer, quando isso acontece, eu já fiz a minha escolha. E aí, óbvio que essa escolha está errada, mas eu não tinha como ter sabido antes. Então, isso eu acho que é uma limitação desse sistema, o fato de você não saber exatamente o que seu personagem vai dizer até que ele diga. Você só pode escolher verdade, mentira ou dúvida, mas sem saber exatamente qual é o caminho que ele vai levar para responder ao interrogado. Então, isso eu acho uma limitação gritante que o jogo tem nesse sistema de interrogatório. E o outro é o fato de você só ter essas três opções. Então, facilita muito quem gosta de jogar da forma tentativa e erro, né? Vou tentar a verdade. Ah, não deu certo. Volta, carrega o jogo, interroga de novo. Agora vou tentar a dúvida. Né? Então, facilita muito você fazer isso. O que eu gostaria de ter visto, e talvez o próximo jogo que tenha essa feature vá trazer melhorias nesse sentido, mas o que eu gostaria de ver era talvez múltiplas opções de resposta para a verdade, para mentira e para dúvida, onde você pudesse ver o que o seu personagem vai dizer na verdade e aí escolher dentre aquelas. Então eu posso dizer que é verdade sendo tendo compaixão, ou posso dizer que é verdade, mas então perguntando, se não foi você, quem é que foi? Então várias, se tivesse ali as frases exatas que o cara vai dizer, ou alguma coisa assim, e várias opções dentro da parte de verdade, ou da parte de dúvida, ou da parte de mentira, eu acho que ia tornar, claro, ia explodir também o número de opções que tinham que ser produzidas, né, em cada diálogo, mas eu acho que é um componente que ficou faltando aí. A tecnologia que está por trás é muito legal. Muito já se falou aí sobre a tecnologia de captura, né, dos movimentos faciais que eles utilizaram. Ela é bem aplicada, os personagens são bastante críveis, né? E bem feitos, mas quando a sua jogabilidade se reduz a mentira, verdade ou dúvida, e mesmo assim você não sabe exatamente o que você vai dizer, eu senti que ficou aí um gostinho, né, de que podia ter sido melhor. Então, essas são apenas algumas ideias aí que eu tive, né, algumas coisas que saltaram a cabeça jogando o L.A. Noire. E aí eu vou então me dar um descanso aí pra mim mesmo e deixar vocês também falarem sobre suas impressões, inclusive se foram parecidos, se foram diferentes, o que mais vocês acharam. Não, vai lá você, porque eu sou garoto que chuta o balde. Eu vou chutar um pouco também, então. Eu gostei bastante do jogo, assim, de início eu achava que ia ser aquilo que eu esperava. Eu, pra quem me conhece, adoro policial, livro policial, filme policial. Eu já quis ser policial na minha carreira. Ainda bem que você não foi. Assim. Então, adoro o gênero e eu achava que L.A. Noire podia ser jogo do ano, assim, pra mim. Não só pelo gameplay, mas pelo cenário, assim, eu gosto muito. Jogando, como o Gilé falou, a primeira impressão dele é bem boa, ele parece que vai entregar aquilo mesmo, assim, né, então me empolguei bastante, mas ele vai começando a dar sinais, assim, de que começou a ser feito nas coxas, assim, sabe, eu não sei se eles começaram a ver que o que eles queriam era muito, começaram a cortar features, sabe, mas ele começou a dar a sensação de que ficou incompleto. Primeiro exemplo pra mim, o Gilé falou, já ficou um pouco óbvio já nas primeiras missões, é que eles tomaram uma direção legal na parte de coletar evidências, né, que deixar tu coletar coisas que não tem a ver, tu vê coisas que não tem a ver, e pra tu, até se tu desliga a ajuda, assim, tu demora um pouquinho pra saber se aquilo lá tem ou não a ver, né, com o caso, ele te diz assim, eu acho que isso não tem muito a ver, e tu deixa, mas isso ficou legal, assim, essa parte de coletar as evidências ficou legal, mas eles não seguiram a mesma direção com o interrogatório, né? Eles eram três opções, uma delas é a duas delas são a errada e uma é a certa. Eu acho que isso poderia ter, se eles tirassem já o certo e errado, poderia ter ficado um pouco melhor, se eles não te disserem até tu errou. Mas aquela opção que te deu uma informação, ou te deu duas informações em vez de te dar uma que tu precisava, ou não te dar nenhuma. Eu acho, a resposta que tu escolhe poderia te dar mais ou menos informação, mas não te dizer tu errou ou tu acertou. Entendeu? Eu acho que isso deixa menos orgânico, que fica incompatível com o que o resto do jogo tenta fazer. Nessa parte de interrogatório, eu achei. Que poderia ser melhor, talvez no New York Noir, seja lá qual for o título do jogo, talvez eles melhorem isso. Outra coisa que eu achei foi a falta de eu poder acessar informações que eu deveria poder acessar num jogo desse gênero. Por exemplo, é um jogo sobre investigação. O que é investigar, né? Coletar informações. Certo? Aquele livrinho, ele tem um livrinho, né, pra quem viu screenshot do jogo, pra quem viu preview, ele tem um livrinho que ele vai anotando as pistas. do jogo. Mas aquilo lá é longe de ser tudo que... todas as informações que tu capta no jogo. Tem uma missão, sem dar spoiler, mas tem dar muito spoiler, mas tem uma missão que o legista fala: vou analisar essa evidência e te digo depois o que a evidência diz. Ele nunca me diz, durante o resto do caso. Então eu não sei o que aquela evidência fez, mas ele disse que ia fazer, mas ele nunca me passou a informação daquela evidência. Outra hora, tô fazendo interrogatório e eu vou usar um álibi contra ele, e ele me diz: ah, não, esse pedaço de evidência não é meu, porque o meu tá na minha casa. Eu vou na casa dele e não tá lá, mas também ele não dá nenhum feedback dizendo que não tá lá, como ele faz com todas as outras pistas. Então eu acuso ele porque ele mentiu. Ele disse que tava e não tava, porque eu fui lá procurar. Mas nem sempre é certo. Essa falta de feedback, ele não te deixa coletar as informações que tu quer. Eles falam de pessoas o tempo inteiro. Se tu estiver prestando muita atenção, tu esquece quem é aquela pessoa ou outra. E o jogo não te deixa em nenhum momento ir num arquivo da polícia ou ir no teu caderninho mesmo lembrar quem é aquela pessoa. Sabe? Ele não te deixa. A não ser que ela seja totalmente relevante, que tu precise interrogar ela ou tenha alguma prova exatamente contra ela que tu já tenha coletado. Tu não sabe quem é aquela pessoa. Isso pra polícia é ridículo, né? A polícia vai no arquivo dela e sabe quem é. Sabe? Eu acho que tem... se tu passear pela delegacia, tem uma salinha. É, arquivos. Sabe? Eu acho que não custava nada eles deixarem tu entrar nessa linha, apertar X, ou lá, né, num negocinho, e abrir uma tela com textos sobre os personagens, sabe, com informações extras, com tipo um lore do jogo, né, que muitos RPGs têm, que tudo que tu, toda informação, monstro que tu mata, tudo que tu consegue um lore daquilo lá que vai adicionando que tu pode ler se tu não quiser tu não lê. Eu acho que faltou isso no jogo, devia ter, e ajudar muito, assim, pra fantasia do jogo, pro universo do jogo. E faltou, assim, ainda mais sendo um jogo sobre investigação. Acho que a direção, a parte de, vou dizer, de dirigir, de combate, ficou subpar, eu achei. O GTA, eu achei que tinha ficado bom, assim, tinha ficado fluido e tal, tinha ficado bem bom de jogar. Eu achei que o Eleanor ficou subpar, para um jogo em que a engine já tem, né? Eu acho que não deve ser muito difícil copiar de um outro jogo que eles já têm. E acho que ficou mal polido, dá muito glitch, bug nesse sentido, assim. E achei que podiam ter melhorado também, mas é perdoável porque não é o foco do jogo, né? O jogo não é sobre dirigir, não é sobre sair matando, destruindo tudo na cidade. Acho que também pegar essa oportunidade para falar um pouco da diferença, assim, do que é o GTA pro LA Noire, no sentido que o GTA, ele é muito mais um sandbox, né? Como eu já falei, é muito mais uma caixinha de brinquedo, onde que tem a historinha pra te guiar pelo mundo, mas ele é muito mais um jogo em que tu pode sair, explodir com bazuca, tanque, fazer o que tu quiser pela cidade, atropelar e pegar prostituta, fazer o que tu quiser pela rua. O jogo é muito mais isso, ele é muito mais uma caixinha de brinquedo pra tu fazer o que tu quiser. E o LA Noire, ele é muito mais para um open-ended, open world, se quiser chamar, não, mundo aberto. Porque o único propósito de ter esse mundo aberto, ele é tornar o mundo mais crível. Ele é tornar um mundo que ele não é limitado onde tu pode ir. Mas ele existe para dar a sensação de que esse mundo é realista, de que é uma cidade de verdade. Em que tu tem que ir em pontos específicos da cidade, tem que dirigir até lá, da distância entre os lugares que é importante pra como se conta a história, assim, né? Então tem essa diferença que o LA Noire faz o papel dele como um jogo open world sem tentar ser o sandbox que o GTA é. Então, por isso eu acho que eu até perdoo um pouco essa, vou dizer, até fracasso, assim, de como foi o sistema de combate e de direção. Porque o foco era muito mais para investigação, né? Mas até nisso eles podiam ter melhorado um pouco mais. É verdade. Tem malhado um pouco de... Falei? Não, é verdade. Não, só ia dizer que muitas das pessoas que reclamaram bastante sobre o LA Noire chegaram no jogo com uma expectativa diferente, achando que realmente ia ser um jogo sandbox, entendeu? GTA nos anos 40. Era isso que eles achavam que o jogo ia ser. E, na verdade, até como os poucos comentários, né, que a gente fez entre nós sobre o jogo aí, outro dia eu tava até falando, cara, LA Noire é um adventure, entendeu? Quem não esperava isso, talvez tenha se decepcionado realmente, entendeu? Mas eu acho que ele tem que ser visto como um adventure num mundo aberto, como o Rafa falou aí, Né? Na essência, é isso que ele é, um adventure de investigação. Ele não é um jogo de ação, ele, não é, ele tem pedaços de ação dentro do jogo. Acho que até um pouco demais, dependendo da parte do jogo que você está falando. Mas ele, na essência, ele é um adventure game. E você, Seco, quer dizer, depois que você falou aí que você ia chutar o balde, tá todo mundo esperando, né, pra saber o que você acha, qual que é a sua opinião, qual que foi a sua experiência e sua impressão com o L.A. Noire. Então, diz pra gente, chuta o balde. Então, acho que o começo da minha experiência foi bem parecido de vocês, assim, porque toda a introdução no mundo, a introdução às mecânicas é bem bacana. Mas eu, logo depois do segundo caso, me pareceu que a minha parte de investigação, ela era toda muito dirigida, sabe? Era tudo muito, você pode fazer isso e vai te levar isso. Eu continuei me achando bom. O jogo tá, na verdade, mostrando um pouquinho da mecânica cada nova missão. Mas depois de, sei lá, 9 ou 10 missões, me pareceram assim que tudo que você encontra na cena do crime, tudo está relacionado, tem que ser executado em uma determinada ordem, que vai te abrir determinados eventos, onde vai te levar à finalização do crime. Então, isso me decepcionou um pouco, porque eu trabalhei já num jogo de CSI, tá certo, que não foi 3D, mas a mecânica de investigação e descobrimento foi assim. E eu gosto de jogos de investigação, tipo Hotel Dusk, onde você tem uma determinada cena e você pode escolher qual o caminho que você quer seguir. Então, depende até mesmo do tempo, de quando aconteceu, você acaba perdendo alguma evidência e que vai influenciar no resultado final. Isso senti muita falta no Eleanor, porque me pareceu tudo assim muito de, ó, tem que fazer isso, isso, isso, isso e você vai se arrombar. Inclusive, teve um caso onde cheguei na casa do suspeito, eu vi no jardim dele, tinha uma coisa que me achei suspeita. Eu corri lá na hora, olhei aquilo, ele não me deixava interagir. Mas depois que eu interroguei o cara, que o cara me falou algumas coisas que eu não acreditei, um tempo depois, a gente vê o cara mexendo naquilo, sabe? E aí eu pude ir lá e interagir com aquele objeto. Então, eu fiquei muito decepcionado. Destravou o objeto. Isso, né? Exatamente. Eu fiquei muito decepcionado porque foi a primeira coisa que eu percebi, sabe? Então, aconteceu em outro lugar também, onde, tipo, tinha uma casa com a janela quebrada. Cheguei na casa, sempre olhava ao redor da casa, dava uma olhada se tinha uma coisa meio suspeita. E eu percebi, mas eu não pude interagir com aquilo. Eu só pude interagir com aquilo depois que teve toda a introdução na cena do crime, onde meu parceiro arrombou uma porta, destranca a porta, ele sai andando pra casa e diz, olha, alguém quebrou a janela por dentro. Aquilo pra mim foi completamente, assim, quebra de imersão, sabe? Uhum. Então, naquele momento, assim, eu já comecei a ficar um pouco decepcionado, assim. Pô, eu esperava ser muito mais do que, digamos assim, uma minissérie interativa, onde, digamos, agora é a coleta de evidências, aí você tem essas evidências, você coletou todas, beleza. Agora você vai pra essa parte aqui, você tem que fazer isso aqui, sabe? Então, foi indo desse jeito. E aí, teve momentos do jogo onde eu ia pra interrogatório, e aí foi uma coisa que você descreveu, que é muito, muito bem descrito, inclusive, que você às vezes fala, você diz, o cara tá dizendo a verdade, mas o investigador fala de um jeito que ele tá falando a verdade, que acaba sendo meio uma acusação, e o cara te responde uma coisa que você não esperava que ele respondesse, e te junta, faz o plot fica claro, sabe? Uhum. Aquilo pra mim foi tipo assim, what the fuck, sabe? Eu não entendi. Então, eu esperei. Eu tentei jogar 13, tipo, mais de 50% do jogo pra poder, né, pra falar alguma coisa decente no podcast. Aconteceu num dos casos, acho que o 11º, foi o primeiro momento do jogo onde eu tive que escolher entre dois suspeitos. E eu tinha muitas evidências contra um, poucas evidências contra o outro, mas o outro era provavelmente o culpado. O problema é que do jeito que eles colocaram as coisas nas cenas do crime, acontece que você visita a cena do crime, uma vez visitado, você perde o waypoint. Então você poderia. É como se tudo que você fez lá já fosse feito, sabe? Uhum. Então é uma coisa que sente falta, por exemplo, que no CSI, você, por exemplo, conversa com o cara fala qualquer coisa. Então você, a qualquer momento, pode conversar com o legista, você pode voltar à cena do crime, procurar mais coisas, você pode tentar falar com mais pessoas na vizinhança. Então eu comecei a sentir falta dessa opção de eu tentar buscar mais informação, sabe? De falar mais com o legista. Inclusive, teve o último caso que eu joguei ontem à noite. Eu encontrei uma faca com sangue e automaticamente o cara foi o culpado. Mas aí eu fiquei puto, assim, porque eu, pô, mas ele não comparou com corte na mulher, não comparou com sei o quê. Simplesmente foi dado como culpado, assim, sabe? E daí eu senti como que tudo que eu tentei achar no jogo foi frustrante. Porque, por exemplo, na casa do marido, eu achei muito mais prova que o marido tinha feito isso do que outro cara. Mas eles não, por exemplo, a central não voltou a ligação que eu fiz. Ah, eu quero saber confirmar o álibi desse cara. Eles, a gente vai confirmar. De repente eles não voltaram a confirmação do álibi e eu não podia fazer nada em relação àquele cara. Ele estava isolado, sabe? Mas eu, tipo assim, eu tinha 5 evidências contra ele e uma evidência contra o cara. Contra um outro cara, mas outra evidência foi o suficiente pra condenar outro cara, sabe? E esse eu não pude, o marido não pude nem levar pra delegacia pra interrogar, por mais que eu tivesse muitas evidências fortes contra ele. Então isso foi quebrando, assim, muito minha crença no jogo. Porque parece pouco, mas é um jogo de investigação, então os pequenos detalhes que vão fazer a graça do jogo, sabe? Como você mesmo falou, ó, você vai na cena do crime e se encontra, sei lá, uma garrafa de refrigerante. Beleza, garrafa de refrigerante é normal, mas, por exemplo, teve alguns casos que eu fui e tinha uma específica marca de cigarro, saca? E eu, assim, ó, porra, saca? Isso tem a ver. Aí o cara, não, isso é garbage, sabe? Como assim, sabe? Tipo, como é que ele sabe que é garbage, sabe? Tipo, quer dizer que eu não posso nem coletar, não posso ter essa coisa, ou eu mesmo viajar e acabar concluindo que não tem nada a ver com o caso. Simplesmente o jogo não me deixa tentar, digamos, novas hipóteses em relação ao... as coisas que estão acontecendo. Então eu fiquei bastante, assim, decepcionado, mas me pareceu uma série interativa pra mim, sabe, do que um jogo de investigação. Mas o jogo também não é só essas coisas que eu falei, ele é um jogo que é muito bem feito, assim, né? O mundo dele é muito bonito, o level design é incrível, existem algumas missões que, se você começa a analisar tudo que tá no ambiente, você vê que o cara foi e botou, sei lá, o pozinho do açúcar na colher suja depois de adoçar o café, saca? E isso é muito bonito, o mundo é muito bonito, o trilha sonora é muito bonito, sabe? Mas como jogo de investigação, acho que faltou toda a parte mais de aprofundamento da investigação, que eu acho que é o que prende mais o jogador, sabe? Que é o que faz o jogador ficar pensando como ele encaixa as peças, como aquilo é relacionado no caso, sabe? E para terminar, eu tentei fazer muita side quest no jogo. E eu fiquei bastante decepcionado. Odeio o side quest desse jogo. Cara, muito assim, música. Pra mim foi frustrante demais. Eu vou até exemplificar uma aqui. Pra mim foi tipo um WTF gigante na minha cara, sabe? Que eram dois bandidos fugindo de carro. E aí, antes disso, no tutorial ele me ensina uma mecânica que eu posso mirar num cara e dizer pra ele parar. E o cara tira pra cima. Tentei usar isso e não funcionou. O suspeito fugiu. Eu pensei, bom, ele fugiu, né? Então, beleza, vou entrar no carro e vou continuar. Não, o suspeito fugiu, é como se você perdesse. Então, ele carrega logo antes de você tentar de novo. Isso eu achei que é ruim, porque não parece que eu vivo num mundo com, digamos assim, que coisas acontecem, sabe? Parece que tudo tem que ser em relação ao que eu faço. Então, acontece que, pra prender o cara, eu tive que matar o motorista, mas ao matar o motorista... O outro suspeito sentou no passageiro e ficou parado lá dentro. Deu, eu vou prender o cara, né? Cheguei lá, eu não podia interagir, não podia fazer nada. A única coisa que aconteceu foi meu colega atirou, acertou o cara saiu do carro, começou a me bater e o meu colega matou ele. Daí foi a missão encerrada. Aí eu fiquei assim, tipo, sem entender o que aconteceu, sabe? Porque, tipo, não... parece que o único outcome daquela coisa era matar os dois caras, sabe? Não teve outra maneira. A única maneira possível mim. De resolver o caso era matando os dois, mesmo que você Exatamente. Tivesse achado um jeito de prender o segundo. Exatamente. Por exemplo, o seu colega atira em pneus várias vezes no jogo e eu não pude fazer isso, sabe? Então, pra mim foi, assim, depois de acho 5 ou 6 sidequests, eu decidi que sidequest não faz parte do jogo, sabe? Sidequest não é legal. Sabe, não então, então, mas assim, no overall, eu acho que é um jogo divertido, que é um bom passatempo, mas acho que ele falha ser um jogo de investigação, sabe? É, cara, a gente tem que concordar, né, Rafa? Aham. Du hast mich, du hast mich, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt, du hast mich gefragt und ich hab nichts gesagt. Pois é, eu acho que uma coisa que o Elenor também me chama a atenção, que até é um assunto que já mencionamos antes aqui, mas que eu acho que ele exemplifica muito bem, é, sabe quando a gente comentou que é, muitas vezes o primeiro jogo de uma franquia não explora tudo que poderia e que o número 2 é o jogo que vai fazer isso? Exatamente, perfeito. É, eu acho que o Elenor ele tem esse exemplo muito forte, é... A tecnologia, né, vamos dizer, você pode dizer assim que eles tiveram que desenvolver um engine de jogos de investigação por baixo, que isso aí vai desde a tecnologia necessária para os personagens serem tão críveis, né, e terem tanta expressão quanto eles têm, até, quer dizer, as features de interrogação e de tudo, mas esse é um sistema que claramente está em desenvolvimento ainda. O Rafa falou da falta de um repositório de informações onde você possa, né, ver, nem que seja só por curiosidade, mas muitas vezes porque você tem uma teoria na sua cabeça que, por mais que ela não seja a teoria que o cara que escreveu o caso considera correta, ela é sua e você queria, pelo menos, conseguir provar para si mesmo que ela está errada. E para isso você precisa das informações. Da mesma forma, Exatamente. O sistema do interrogatório que a gente falou, o quão limitado ele é, e também, como o Seco disse, quer dizer, o sentimento que você tem, sinceramente, é que você é as pernas e os braços do investigador, mas você não é a cabeça dele, porque você não consegue tirar as conclusões. Isso o jogo faz para você. Tudo que você faz é controlar os bracinhos e as perninhas para poder pegar as pistas, remexer os sacos de lixo, entendeu? Fazer todas as atividades braçais, interrogar as testemunhas, aí você tem lá a brincadeira de achar a resposta certa, mas você não tá. Se a gente não se sente resolvendo o caso de uma maneira inteligente, entendeu? E eu acho que o que eu acho que faltou para isso, principalmente, é o que vocês estão falando aí esse tempo todo, que é, em torno daquela linha que seria a linha certa, a gente tem que ter muito mais coisas para o jogador encontrar, que podem até colocá-lo na direção da linha, que é a tal linha certa que o cara que fez o caso acha que é. Então, é igual o Seco falou, se eu quiser bater na porta de um vizinho, mesmo que isso não seja um dos passos dessa linha, né, que resolve o caso, eu queria ser capaz de fazer isso. E esse vizinho tem alguma coisa para me dizer, talvez, que vai me convencer que falar com os vizinhos então não é necessário, ou que vai me colocar na linha certa da investigação. Mas se eu tiver a ideia de falar com o vizinho, eu que gostaria de poder fazer isso. Então, quer dizer, claro, você vai dizer também, mas não tem como fazer tudo. Não tem como qualquer ideia maluca que der na telha do jogador a gente implementar, é óbvio que não. Mas pelo menos era necessário que houvesse mais opções, uma quantidade suficiente para que pelo menos mascarasse a linearidade do jogo, que, convenhamos, acaba sendo um jogo linear. A conclusão que a gente chega do Elenor é essa. E pelo menos eu gostaria que, né, dentro dessa linearidade, quer dizer, outra coisa que a gente nem comentou ainda aqui, mas tenho certeza que vocês também se incomodaram com isso, aconteça o que acontecer, o caso é resolvido. E isso também é alguma coisa meio que eu gostaria de falhar para aprender como que se investiga um caso, sabe? O que eu quero dizer é que foi até uma outra coisa que a gente conversou quando a gente falou um pouquinho sobre o jogo CSI que o Fernando trabalhou, que, como era a licença do CSI, o pessoal do CSI nunca falha. Então o jogador não podia falhar. Mas isso é uma coisa que eu sinto falta também. E igual você falou lá numa side quest, fui tentar pegar o suspeito fugiu. Eu queria que isso fosse uma coisa aceitável, entendeu? Falhou. Então, tudo bem. Talvez você tenha uma oportunidade até de tentar de novo depois. Ou talvez aquele crime tenha perdido para sempre e você tem que resolver outro, entendeu? Então, da mesma forma, os casos principais, eu gostaria de ter algum desafio maior no sentido de ter que pensar, né? De usar a inteligência. Porque, no final das contas, fica resumido a encontrar a quantidade de pistas certas, escolher a quantidade de respostas certas, e de fora isso, assistir cinemática, né? Então, eu acho que mas voltando ao que a gente estava dizendo, eu acho também que isso aí não que eu acho bonito, que eu acho certo, mas e que eu acho que o fato de que mas no 2 a gente faz melhor seja desculpa, não acho que seja uma desculpa, mas é um fato, é uma coisa que acontece na indústria, a gente observa aí quando um jogo, principalmente no caso do Lenoir, que teve que ter tantos breakthroughs, né, teve que inovar tanto e de tantas maneiras diferentes, e ele acabou não tendo tempo de no final das contas, ter gameplay suficiente, ter molho suficiente para torná-lo um candidato ao jogo do ano, para torná-lo um 90 e muito no Metacritic, e ele na verdade se reduz a um jogo competente, bonito, igual o Seco falou, personagens super críveis, super bem feitos, um sistema que é interessante, ele te coloca aquela aguinha na sua boca, mas ele não entrega tudo no final que você fica sentindo que ele poderia ter entregue. Então não quer dizer que a gente não vá terminar o jogo, não quer dizer que a gente não vá, mas é só porque isso é o mais próximo que a gente chegou daquilo que vai ser realmente bom num jogo de investigação, na minha opinião. Mas ele ainda não é isso. Ele ainda não é. Ele não realiza todo esse potencial que eu acho que o gênero pode ter. E aí, não sei, você concorda, Rafa? O que você acha? Pra mim, o que falta no jogo, assim, se me perguntassem o que falta nesse jogo pra ele ser um jogo de investigação completo. Quer dizer, pelo menos me deixa ter as informações que o jogo me promete. Se, por exemplo, eu encontro uma faca e o detetive diz: ah, vamos pedir pro perito comparar o sangue da faca com o sangue da vítima. Me dá essa informação. É ou não é da vítima? Se no interrogatório o cara me diz: ah, essa roupa não é minha, porque minha roupa tá na minha casa na lavanderia, e eu vou na casa dele na lavanderia, ele tem que me dizer, tá lá ou não tá lá. Entendeu? Ele tem que deixar ter as informações que ele me provoca a ter, que ele diz que podem ser conseguidas, mas não são. Isso torna o jogo muito artificial, na minha opinião. Tu não poder, não é porque não interessa. Isso aqui não interessa porque a história é outra coisa. É, porque não tá nessa linha. Mas pra mim interessa, entendeu? Uhum. Mesmo que não seja, mesmo que aquela informação não seja relevante pra o fim da missão, ela é relevante pra mim, pra nem que eu, quem tem que dizer se ela é relevante ou não, é quem tem que provar isso pra mim mesmo, como tu falou, sou eu. Então eu disse lá, se o sangue é da vítima, diz é, se não é, diz não é, pronto, acabou, tá fora da coisa. Então eu acho que falta isso pra ser um jogo de investigação que eu daria parabéns, pô, realmente, esse é o jogo de investigação que eu estaria esperando. Eu até ignoraria a parte do interrogatório, que poderia melhorar, mas não é crucial, assim, eu acho, pra transformar num jogo completo, e até ficaria sem a parte de banco de dados de informação. Mas essa parte de ele não me deixar ter as informações que ele me promete ter, eu fiquei muito frustrado. Não te deixar seguir as hipóteses, né? É. Porque isso eu acredito que isso que faz o jogo de investigação ter graça, né? Porque, claro. Se você não pode usar sua cabeça pra tentar juntar as pistas e tentar quebrar a mecânica, tentar descobrir o que tá acontecendo, ou às vezes você consegue, por uma sacada muito boa, deduzir tudo ou encontrar tudo, saca? Antes que você junte todas as pistas, aí eu acho que isso fica bacana, né? E acho que isso que a gente não consegue fazer, eu acho que isso que frustra um pouco o jogador. Uhum. Uma coisa que me incomodou bastante, não sei se incomodou vocês, mas a parte de que você é sempre o cara que tá sempre ajudando teoricamente alguém, você é sempre o parceiro de alguém muito experiente, que alguém muito experiente não fala nada, não faz nada, só segue você, sabe? É aquele cara experiente, ele sempre te manda na frente, né? Não, vai lá perseguir o suspeito, que eu vou ficar aqui consolando a vítima boazuda. Então, aí até mesmo na hora de conversar, ou ele te dá uma dica do que você tem que fazer, e aí você, é como se fosse, eu não sei onde ir, daí ele é a setinha, tá ligado? Ele tem a setinha, o cara representa a setinha. Aí, inclusive, se você concordou, pô. Se você aperta X dentro do carro, ele te diz pra onde ir, ele é o seu GPS particular. Ele fala, vira à esquerda daqui a 3 ruas. Então, isso eu achei legal, tá, na real. Achei isso interessante. Não, foi bacana, mas eu só achei que quebra um pouco, assim, o fato de você ser um... da ideia da evolução do jogo, porque o jogo também passa a ideia que você é um cara simples que vai evoluindo na carreira e vira o bacanão. Só que desde o primeiro caso você já é o fodaço, que todo mundo te elogia muito o tempo todo, e todo mundo ouve muito você, assim, sabe? Então mesmo as malucas teorias todo mundo aceita, sabe? Então eu não achei que a parte de evolução serviu pra alguma coisa, sabe? Então, só queria comentar isso, mas isso que eu achei importante. Você está ouvindo o PodQuest. Vou te perguntar, fazer uma pergunta bem difícil para você então, Seco. Você acha que o motivo pelo qual, vamos dizer, a gente tá achando aí que o pessoal da Lei Noir não fez tudo isso que a gente falou, não porque são burros, mas porque talvez não tenha dado tempo, né? Mas vamos supor que a gente tivesse um tempo. Você acha que um jogo de investigação com esses elementos que a gente está comentando aqui, ou seja, um jogo que iria exigir muito mais do jogador essa perspicácia, né, essa, vamos dizer, até essa inteligência, entre aspas, né, essa percepção e tudo mais, todos esses atributos aí que o jogador ia precisar ter para ele resolver um caso de uma maneira realmente inteligente, né, e não só ficar seguindo a linha que o jogo desenhou, você acha que esse tipo de jogo vende nos dias de hoje? Você acha que o jogador ele tá pronto? Quer dizer, a gente falou muito, a gente dedicou um podcast inteiro para falar sobre dificuldade e como os jogos estão sendo dumbed down. Então, será que um jogo, né, o L.A. Noire que está na nossa cabeça, o L.A. Noire que a gente queria jogar, que é esse jogo desafiador, que te faz pensar, que se você realmente não se concentrar e não prestar atenção e não tirar essas conclusões inteligentes, você não consegue resolver os casos, né? Será que esse jogo tem lugar no mercado de hoje e tem apelo e consegue vender para as massas do mesmo jeito que o GTA da vida vende, ou esse próprio L.A. Noire, de maneira como foi lançado, está vendendo? Ou você acha que vai ser difícil demais, que não... Você entende o que eu tô querendo dizer? Será que isso também não passa pela cabeça do game design? Depois eu vou fazer a mesma pergunta pro Rafa, mas queria saber a sua opinião. É uma pergunta difícil, que eu na verdade não sei a resposta, mas o que, que você acha? Não, então, eu conversei com a minha esposa sobre isso, porque a gente jogou nos últimos 3 anos, talvez uns 5 ou 6 jogos de investigação, e ontem à noite a gente chegou, tava conversando sobre isso, porque tem essa coisa do casual também. Então, se você fizer todos esses elementos mais complexos de investigação, se você envolver tempo, por exemplo, se não chegou a tempo, a roupa do cara foi lavada na lavanderia, se danou, se perdeu evidência, sabe? Então, esse tipo de coisa, eu tenho a impressão que venderia menos. Eu acho que assustaria um pouco o pessoal. A gente conversou sobre isso, a gente meio que concluiu aqui entre a gente que talvez esse dumb down foi um pouquinho sim pra agradar uma massa maior, sabe? Fazer mais que a gente falou, uma minissérie, você é um herói numa série interativa, sabe? Foi essa impressão que a gente teve. Só, sim, eu acho que talvez tenha facilitado um pouco mais casual, inclusive se você tem alguns casos onde você, por exemplo, você tem que perseguir o cara, né? O suspeito fugiu. Se você perder 2 vezes, pipoca uma janela perguntando, você gostaria de pular isso? Isso não vai influenciar em absolutamente nada no outcome da investigação. Daí, ou seja, você pode pular, por exemplo, toda a parte de perseguição, que é, digamos, a parte mais difícil, mas é a perseguição de carro, onde o cara tem que estourar o pneu e tal, você tem que pular todo... Você pode ignorar completamente isso e simplesmente ter o resultado disso tudo na delegacia. Então, depois que a gente viu essa parte e conversou, eu acredito sim, eu acredito que pode ter passado na cabeça dos game designers e pode ter sido uma decisão estratégica. O que você acha, Rafa? Eu acho que o que é possível que aconteça é que a gente estava esperando o jogo que não é o que eles prometeram entregar, né? De todo mundo, quando começou a ver as features de investigação, interrogatório, todo mundo tava. Tô dizendo eu, tu, pessoas que estão reclamando disso, né? Estavam esperando um jogo de investigação, né? Um jogo em que me desse a possibilidade de investigar e eu desvendar o crime. O que não é verdade no jogo. Não, de repente não era necessário isso, não era necessariamente isso a proposta deles, né? Eles queriam mostrar um filme de investigação com cara de jogo, né? Que eu até acho que um dos desenvolvedores falou isso publicamente, que em vez de ser um jogo com cara de filme, ele queria fazer um filme com cara de jogo, sabe? Eu acho que de repente era isso mesmo. Eles nunca quiseram entregar um jogo com a profundidade que a gente está discutindo aqui, que a gente esperava que esse jogo fosse. A gente só estava esperando tanto que fosse assim, que a gente acabou se frustrando, mas na verdade nunca foi isso que eles prometeram, entendeu? Gilherde, pra terminar a sua pergunta, talvez um fato interessante que talvez ajudasse mais a dar números pra isso, pois a gente vê, por exemplo, o número de vendas ou a repercussão dos jogos, digamos, da Ubisoft sobre o CSI mesmo, ou de outros jogos de investigação mais complexos. Eu sei que os do DS, por exemplo, vendem muito, sabe? Os números do Hotel Dusk, do Trace Memory, até... Deixa eu ver mais o que o próprio Heavy Rain. Indigo Prophecy, sabe? Então esses são jogos mais do que a gente conversou, saca? Então acho que se olhar talvez no long term a venda desses produtos, a gente pode ter uma ideia se vende, se existe um público para esse tipo de jogo mais complicado, mais complexo, que exige mais raciocínio, sabe? Ou se não, ou se tem uma queda muito grande, talvez não valha a pena. Então talvez se a gente olhasse os números de venda desses jogos, a gente podia ter uma ideia melhor, né? Podia ter só que esses números não são tão fáceis de a gente testar também. Então... É. Não, eu acho também o seguinte, eu acho que existem saídas para você encontrar um meio termo. Eu tenho certeza que vocês também acham isso. Mas, por exemplo, o jogo ele faz algumas coisas que estão indo na direção certa. Então, por exemplo, essa opção de você pular a parte de ação, você pode desligar essa opção no menu de opções. Ah, eu não quero que ele me pergunte isso. Aí você é obrigado a passar pela parte de ação todas as vezes. Da mesma forma, ele tem algumas ajudinhas, algumas dicasinhas, tipo, quando você está numa cena do crime, quando você já viu todas as pistas que tem na cena e a música muda, né? Ela deixa de ser a música de investigação e volta a ser a música normal do jogo. Isso é uma dica para você de que você já investigou tudo que tinha naquela cena. Você pode desligar essa feature também, para que você não tenha essa dica, porque senão o que acontece é que você vai ficar ali vasculhando cada canto até a música mudar, até você achar tudo. Então quando você não sabe se você achou tudo ou não, traz um pouquinho mais de incerteza, que pra mim, pelo menos, foi bem-vinda. Então desliguei. A primeira coisa que eu fiz foi desligar essa feature. Entendeu? A mesma coisa é a feature que vibra quando você tá perto de alguma coisa de interesse. Eu desliguei isso. Mas essa feature da música, ela é inútil também, né? Porque tu sabe que se tu apertar o L1, se ele não te perguntar se tu quer usar Intuition, é porque tu já viu todas as dicas. Eu nem sabia disso. Aí é um outro exploit que você encontrou, então. Pois é. Tipo, se ele te deixasse usar a Intuition pra te dizer não tem nenhuma dica, entendeu? Porque tu pode ter uma mecânica, pra explicar pra quem não jogou, tem uma mecânica que tu pode usar uns pontos que tu ganha pra cumprindo casos e tal, eles chamam de intuição, né? Tu gasta e ele te diz onde estão todas as pistas no minimapa ali no canto. Então, se não tem mais nenhuma dica, ele não deixa tu gastar o ponto. Se tu apertar L1 e ele te mostrar, ele te permitir gastar se tu quiser, porque você tem que confirmar que gastar, é porque ainda tem dica, então tu continua procurando. Se ele não te deixar gastar, não acontecer nada quando tu aperta L1, é porque tu já viu todas as dicas. Então isso tornou inútil a feature da música, entendeu? Pois é, mas o ponto que eu tava querendo chegar é justamente de que eles tiveram algumas boas ideias de tornar o jogo atraente pra quem quer ter o maior desafio cerebral, e tornar o jogo streamlined para quem quer, entendeu? Assistir um seriado interativo, entendeu? É claro que quanto mais você abre esse leque de opções, mais difícil é você continuar agradando a todo mundo. Mas eu acho que eles poderiam fazer um jogo que é difícil, que é complicado, que você precisa realmente raciocinar para resolver, e colocar features nesse jogo que facilitem para o cara que não quer se frustrar com isso. Um exemplo, imagina que você tivesse um jogo que tem tudo isso que a gente falou, você tem todas as informações, não tem a ideia da resposta certa, mas cada resposta ela vai te dar informações diferentes, e imagina que você tem um parceiro, que é a tua opção você ter o parceiro ou não. Quem quiser jogar com o parceiro vai estar o tempo todo te dizendo ali, eu acho que isso aí não é relevante pro caso, eu acho que você devia ir visitar não sei quem agora. Fazer o papel que o sistema do jogo hoje faz e você não tem como fugir dele, né? Ter o parceiro que faz isso, e se você não quiser jogar com o parceiro, se você não quiser ouvir o parceiro, você vai fazer a investigação por conta própria. Eu acho que existem alternativas. Então, a pergunta que a gente fez foi sobre, será que tem espaço para um jogo do jeito que a gente gostaria que o L.A. Noire fosse no mercado de hoje? Eu acho que esse espaço ele existe na medida em que a gente é capaz de agradar a esses tipos diferentes, perfis diferentes de público. Mas mesmo assim, eu acho que é simplório até você se resumir apenas à jogabilidade. Falando especificamente de jogabilidade, eu acho a jogabilidade do L.A. Noire muito simples, muito simplória. E eu acho que eles podem fazer melhor com isso no futuro, ainda tendo um apelo de massa que um jogo como desse tamanho, com esse gasto, precisa ter. Essa é a minha opinião, eu acho que existem saídas. Se for isso realmente que o cara quiser fazer, se ele quiser realmente fazer um jogo de investigação que tenha algo a mais, que tenha molho, que tenha coisas interessantes ali, não seja simplesmente você seguir um personagem e ser o bracinho e perninha dele, eu acho que é possível fazer. Mas é, tomando esses cuidados, né? Pensando de maneira criativa nessas features que vão também ajudar o cara que não quer se frustrar, entendeu? Porque ele, entendeu, não é um bom investigador na vida real, vamos dizer assim, né? Então eu acho que isso é possível e não consigo deixar de ficar com esse sentimento de que o Elenoir poderia ser muito mais do que o que ele na verdade é. E aí com isso a gente chega, vamos dizer aí, na segunda parte, né, do que a gente queria falar aqui na nossa main quest, que é um pouco mais sobre esse gênero, né, em geral. Você pode chamar de sandbox, open world, a gente falou aí de diferenças entre as duas coisas, mas eu acho também que o Elenoir, ele representa um pequeno marco em termos de tecnologia, em termos do que você pode fazer para polir e para tornar os mundos desses jogos ainda mais interessantes, principalmente os personagens, né? Eu acredito que a tecnologia que o Elenoir empregou para capturar os personagens, ela tem algumas coisas únicas, né? E abrem algumas portas para a gente dentro da indústria explorar, né? Então, por exemplo, o Elenoir foi o primeiro jogo em que o personagem do jogo ele realmente se parece com o ator que interpretou aquele personagem de uma maneira assustadora. Então, inclusive, alguns dos atores a gente conhece de outros seriados, filmes, etc. E aí você, imediatamente, o cara aparece no jogo e você fala, é aquele cara do seriado tal. Por exemplo, o Matt Parkman do Heroes tá lá no jogo. Na hora que ele apareceu, eu falei, pô, é o Matt Parkman. E isso significa, né, o que que isso mostra? Que essa tecnologia que eles utilizaram, ela realmente funciona, né? E ela trouxe para dentro do jogo um elemento que é a interpretação do ator profissional. Uma coisa que até então no jogo dificilmente você conseguiu retratar. Então o ator geralmente ele faz o voice acting, né? Então ele vai tem uma certa interpretação que tem a ver com a voz dele e, né, com a entonação dele, mas a maneira como ele né, entrega, né, a fala é uma parte tão fundamental, né, da interpretação, que até então a gente não conseguia capturar no jogo. E com a tecnologia do Elenoir, para quem não conhece, né, tem vídeos aí na internet que mostram como que eles utilizaram, né, um set com inúmeras câmeras todas em volta do ator, e aí o ator ele chega ali e ele realmente interpreta, né, ele, com todas as caras e bocas, com todas, né, a expressão facial que aquela cena precisa, o ator profissional vai lá e entrega aquilo e você consegue, quando reproduz isso no jogo, ter, né, uma sensação muito próxima do que se você tivesse realmente o ator. Não que, vamos dizer, né, a computação grave, o rendering do personagem seja, né, aquela coisa super real, mas não. É muito mais a expressão e a maneira como eles conseguiram capturar essa expressão que é realmente um breakthrough da indústria aí. E aí eu não consigo ver, sinceramente, nenhum outro jogo daqui pra frente que tenha um foco tão forte nos personagens, né? Nenhum outro jogo, seja Adventure, Action Adventure, outros tipos de jogos que tenham essa, né, essa, vamos dizer, a série Mafia mesmo sempre teve, né, um foco muito grande nisso, e muitos outros, né, Max Payne é um outro jogo que eu lembro que na época tinha, com todas as limitações que tinha na época, né, a qualidade da expressão dos personagens era muito boa. Eu não consigo, eu sinceramente acho que os jogos daqui pra frente vão estar olhando muito mais para essa tecnologia como maneira de realmente transmitir essa interpretação para dentro do jogo. Acho que a própria série GTA tem muito a ganhar, é uma série que depende muito fortemente também dessas cinemáticas para te colocar, né, no mood do jogo, e sempre foi famosa por gastar muito dinheiro com interpretação e fazer os personagens, né, os atores realmente fazerem o motion capture das cenas igualzinho ali como você quer que seja no jogo, com trabalho de direção, de posicionamento de câmera, tudo à altura de uma cena de filme, né? E então eu acho que o GTA é uma série que vai tirar muita vantagem disso, e muitas outras RPGs são também um gênero que tem tudo a ver com isso, né? Então eu fico imaginando que daqui pra frente o Elenoir vai se tornar um benchmarkzinho aí para que esses outros jogos corram atrás de tecnologia igual, semelhante, ou que tenham pelo menos capacidade de dar o mesmo resultado. Vocês acham que... Será que eu estou exagerando? Estou colocando valor demais nisso? Ou vocês acham que a gente está realmente vendo aí uma revoluçãozinha aí, né? Uma micro-revolução na maneira como a gente faz os jogos baseados em personagens? O que vocês acham? Acho que a gente, gostando ou não, os jogos estão virando o meio de contar a história, né? Quer que a gente goste ou não de história em jogo, tu não quer história, só quer o gameplay. Isso não pode... essa mídia tá virando um meio de contar história. Ela é Noir, tá aí pra provar isso de uma maneira mais óbvia, assim. Claro que sempre, há muito tempo, existem jogos com historinhas sendo contadas de maneiras mais rústicas ou de maneiras extremamente realistas, mas eu acho que tá aí uma nova um novo sistema, uma nova maneira de se contar histórias de uma maneira mais convincente. Atores de verdade vão se tornar cada vez mais importantes para a nossa indústria, né? Antes era o ator que sei lá, fez a voz do Shrek, então ele fez também uma dublagem ali, ele começou, fez um ou outro jogo, fez um seriado, mas eu acho que está começando também, vai entrar para o currículo de atores jogos dessa maneira, eles vão ser o protagonista do jogo tal, aquele ator é o protagonista do jogo tal. Acho que isso vai começar a existir, da maneira como a gente vai exigir mais, a gente vai querer mais veracidade nas histórias contadas pra gente, vai querer mais sentir mais verdade, né? Essa transmissão dos atores pra gente. E a gente vai começar a cobrar de acordo com o que tá vindo, e eu acho que vai se tornar, assim, o padrão, né? Não tenho ideia de quanto complexo é a tecnologia para se usar, ou se vai demorar para ser padrão ainda, mas eu acho que é inevitável. Eu só vejo dois problemas com essa abordagem. Que o primeiro é como é que você dubla em outras linguagens sem parecer palhaçada, como a gente sabe que acontece normalmente. Eu acho que o Lip Sync tem feito um trabalho muito bom de você poder jogar o jogo em outra língua e você ter a sensação de que ele está falando, aquela personagem está falando aquela língua. Eu acho que se você tentar colocar, por exemplo, um personagem, um jogo que nem o L.A. Noire, tentar dublar ele, ou o cara vai ter que fazer todos os sets em todas as línguas, ou simplesmente vai ter que ser colocado uma voz sobre. Eu acho que isso é uma limitação dessa tecnologia. Eu acho que o Lip Sync é muito melhor nisso. Eu acho que, por exemplo, dependendo da abordagem do jogo, não é uma vantagem você ter esse tipo de filmagem. Porque, por exemplo, a gente sabe que a Rockstar é uma das tradições dela que ela não faz o voice acting em outras línguas, só em inglês. Pra eles é fácil. Mas, por exemplo, existem jogos que, inclusive o Deus Ex, todos os voice acting em todas as línguas. Deixa eu ver mais qual. Em todas as línguas, Seco? Em todas as línguas que o jogo vai ser publicado, né? Se não me engano, os jogos da Bethesda são assim também. Então, por exemplo, você ia perder uma qualidade do jogo, saca? E eu acho que a outra coisa que me perturba um pouco sobre isso é, não é todo jogo que eu quero ver um personagem que eu vejo na TV todo dia, sabe? Eu acho que eu jogo também pra ver personagens únicos, com personalidades únicas, que não são parecidos com a pessoa que eu vejo na TV. Então, sabe, eu não quero ver um Marcos Fênix, que na verdade é o The Rock, sabe? Especialmente nesse caso, né? Entende? Eu não quero esse tipo de coisa, sabe? Eu quero ver um personagem bacana, tudo diferente, único, que possa me passar, sei lá, uma qualidade de voz e atuação bacana, que não precisa ser, por exemplo, perfeitamente real, mas que consegue transformar aquele personagem em um personagem vívido, que eu possa acreditar nele, sabe? Eu acho que o Unreal, por exemplo, tá tendo um trabalho de lip-sync muito fantástico, que faz com que os jogos que utilizem a tecnologia de lip-sync deles acaba tendo sempre uma imersão muito boa, o personagem sempre tem uma presença muito boa, independente da linguagem que está jogando. E eu acho que se tivesse a mesma abordagem de L.A. Noire, eu acho que isso fica um pouco estranho. Primeiro pelo lip sync, segundo porque é um cara que eu vejo, digamos, ou uma série ou na TV todo dia, sabe? Isso são duas coisas que eu acho que seriam ruins e eu pelo menos não gostaria que virasse, digamos, um padrão, sabe? Entendi. Outro problema também, você falou o problema da língua, tem outros problemas também. Por exemplo, aplica essa tecnologia no Mass Effect. Agora, bota alguém pra interpretar um Salaria. Como é que fica? É. O formato do personagem é totalmente diferente, é uma raça alienígena. Então, você acha que o Leonard também tirou vantagem do fato de que todos os personagens dele são humanos? É, vantagem do que você acabou de dizer, que a Rockstar ela não publica nas outras línguas. Quer dizer, ela publica, ela só não faz a localização, não dubla. É. E eu concordo, cara, que uma vez que você coloca ali um som por cima que não tá sincronizado, você perdeu um pedaço importantíssimo do jogo. É. Igual você falou da Baba Yaga, é outra que faz a voice acting em várias línguas e sempre é uma obra-prima, né? É verdade. Então eu acho que isso seria perdido e eu ficaria bem triste. Entendi. É interessante sua resposta, cara. Acabou trazendo aí problemas com os quais eu não tinha pensado. E eu acho que é interessante, acho que é uma. Mas de qualquer maneira, eu acho que essa tecnologia ela pelo menos se tornou agora uma opção. Mesmo que ela não seja a opção que vai ser escolhida no final, porque vai depender, né, de fatores como esses que a gente mencionou aqui, mas ela se tornou uma opção forte. E eu acho que alguns jogos vão sim chegar à conclusão de que eles querem também investir, né, da mesma forma que o Alan Noir investiu em ter atores de verdade interpretando seus personagens. E eu acho que quando isso acontecer a gente vai ter oportunidade de experimentar isso aí, ver o que mais dessa tecnologia pode trazer pra gente nos jogos que vão sair no futuro. Inclusive já tem até jogo planejado para usar tecnologias semelhantes, né? O próximo da Remedy vai ser assim. Ah, não tava sabendo. Não sei se é a mesma tecnologia, mas eu acho que é uma, pelo que nosso glorioso Thiago Amorim falou, é até melhor do que é utilizado no L.A. Noir. Nossa, e isso é informação que a gente pode passar para todo mundo, sim ou não? Pode, já saiu na mídia, tu já viu entrevista com o produtor deles, né? Entendi. Na mídia, tudo. Quem é que vai arrumar o link, então, para os nossos ouvintes não ficarem boiando? Ah, caralho, vou ter que procurar, porque não... Então, beleza, já sabemos quem é que vai arrumar o link. Então, pois é, a gente discutiu aí bastante coisa, né? Falamos bastante do L.A. Noire, como era esperado, e também tentamos aí projetar algumas coisas para o futuro, né? E discutimos também, né, o gênero, o sandbox, o open world, né? E por que a gente acha que o L.A. Noire é um, não é o outro, enquanto que outros jogos são. Então, tudo isso são assuntos polêmicos, eu acredito, assuntos que dão bastante discussão. Então, a gente quer abrir aqui a oportunidade para você também contribuir com a gente e ajudar. Quer dizer, talvez a gente não, né, não saiba mais o que falar sobre esse assunto, esqueceu alguma coisa que você, ouvinte, estava querendo que a gente falasse. E aí, por isso mesmo que a gente quer que você participe. Então, mais do que nunca, né, um assunto... Quer dizer, se você... A maioria das pessoas jogou algum jogo sandbox, open world na vida e tem uma opinião a respeito, a gente quer saber o que você acha, onde que você acha, se você jogou o L.A. Noire, aonde você acha que o L.A. Noire contribuiu para esse gênero, se diferenciou desse gênero, tudo isso a gente quer saber. Então entra em contato com a gente, vamos continuar a discussão dessa main quest que está sendo super interessante aqui, vamos continuá-la aí nos canais que você já conhece. Deixa um comentário pra gente no post, né, que fica no nosso site, que é o www.thepodquest.com. Manda um e-mail para contato@thepodquest.com ou deixa um tweet aí, se a tua opinião couber, né, em 140 caracteres, você manda para twitter.com/thepodquest. E com isso a gente fecha a main quest dessa semana. A gente espera que você tenha gostado. A gente falou bastante do L.A. Noire, mas falou bastante também do futuro do gênero aí e trouxe algumas opiniões interessantes, abriu aí outras perguntas, né? Eu acho que todas as perguntas que a gente fez aqui uns para os outros, eu quero ver também vocês tentando responder e trazendo outras, né, outras opiniões, outras visões pra gente aqui. Então, você acha que a tecnologia de personagens do L.A. Noire vai realmente ser usada mais amplamente nos jogos por aí? Sim ou não? Por quê? Também a outra pergunta que a gente fez é: será que um jogo de investigação mais complexo, como a gente acha que o L.A. Noire poderia ter sido, tem espaço no mercado de hoje? Né, e o jogador de hoje, com todos os pontos que a gente já colocou em outros podcasts sobre a dificuldade dos jogos de hoje, estaria preparado e como? Né? Coloca aí também o seu chapéuzinho de game designer e diz pra gente como que é esse jogo, como é que você faz pro seu jogo de investigação ele atrair todos esses públicos, mas ainda ter algum valor, né? Algum interesse mais do que simplesmente o que a gente acha que o L.A. Noire acabou fazendo. Então, tomara que a Rockstar também no L.A. Noire 2 traga alguma coisa que é uma evolução significativa da série, como a gente falou, né? No número 1 de cada nova IP tem muita tecnologia, muita coisa nova para ser desenvolvida do zero, e geralmente não dá tempo do gameplay estar à altura do que poderia ser. Isso acontece bastante na indústria. Então, queremos também a opinião de vocês sobre tudo isso, sobre o futuro desse gênero tão interessante aí, tão polarizado, que é o Open World, o Sandbox Game. E aí você já sabe os canais para entrar em contato com a gente. A gente termina a main quest por aqui e vai agora pro Quest Fail. Quest Fail. Então chegou a hora do Quest Failed do Podquest 21. E aí, começar pelo meu, já que eu não tenho muita novidade mesmo. Meu Quest Failed é alguma coisa que eu já falei aqui um tempo atrás, só que como ele permanece, né, o status permanece inalterado, eu vou falar de novo, chamar a atenção de novo, que é o fato de que, né, qual é a plataforma de videogame que foi lançada mais recentemente que a gente conhece aí? Pelo menos dessas, né, maiores que todo mundo fica sabendo. É o 3DS. Né? E para essa plataforma, cara, não tem jogo, não tem nada para jogar. Quer dizer, saíram aí dois ou três titulozinhos no começo, o resto é remakezinho, Nintendogs do 3DS, não sei o que. Cara, é impressionante, empatei o dinheiro aí para comprar o meu 3DS, até agora só joguei jogos DS. E em junho agora vai sair, né, o lançamento tentacional do 3DS, que vai ser o remake do Ocarina of Time. Então, que é o melhor jogo de todos os tempos. É, diz o Rafa aí, né? Mas a gente perdoa ele. A gente perdoa ele pela, né, pela opinião dele aí. É por causa de caras que nem o Rafa que a Nintendo faz remake de jogo, pô. É verdade. É. Ele e o Rodolfo, mas tudo bem. Aí o. Pô, estragou meu Quest Fail. E aí? Não, e aí é isso, cara. Nintendo não lançou nada. Próximo jogo que eu tô querendo comprar é um remake de um jogo de não sei quantos anos atrás. Segundo melhor jogo da história. Então, atrás do Chrono Trigger, claro. Então, cara, Quest Fail vai pra Nintendo porque, sabe, como é que você lança a plataforma dessa forma? Então, não sei. É, o que que passou na cabeça deles, o que que tá faltando aí, eles não se prepararam, né? Claro que um jogo você não faz em um mês, você precisa ter uma antecedência bem grande, né? mas é obrigação deles, eles são os donos da plataforma, então eles têm que saber disso, se preparar pra isso, como todo dono de plataforma tem que fazer, e eles não fizeram isso no caso do 3DS, então o meu Quest Fail novamente vai pra Nintendo pelo fato de que investiu na plataforma e até agora, nada. Então, Giliard, eu acho que eles lançaram o 3DS pra competir com o PSP. Eles estão com a mesma abordagem de mercado do PSP, sabe? A gente bota o console, não faz jogo, estamos concorrendo de igual pra igual. É, mas o 3DS, ele pelo menos se acha console de videogame, entendeu? O PSP entendi. Nunca soube o que ele era. E você, Seco, aproveita que você já tá com a faca e o queijo na mão aí, diz pra gente o seu Quest Fail. Cara, o meu Quest Fail vai pra uma notícia que apareceu no The Guardian UK, que é... descobriram que existiam prisioneiros nas prisões da China, que trabalhavam às 10 horas nos campos, e à noite eles trabalhavam 12 horas farmando gold no World of Warcraft pra vender. Então... o cara... Então, o cara que conseguiu sair, o cara tinha 50 e poucos anos, ele falava que nunca teve experiência tão ruim, porque ele trabalhava quebrando pedra e à noite ele tinha que fazer o shift de 12 horas para conseguir grana. E pelas estimativas dele, ele conseguia mais ou menos $900 por dia farmando gold, né? Até que ele vendia. E se ele não conseguia essa meta, ele era torturado, sabe? E ele era obrigado depois a. Ele não conseguia dormir, ele tinha que continuar farmando até conseguir a meta dele. Não, então você tá dizendo que farmar o gold não era tortura suficiente. É isso que dá até pra subentendido o que o cara falava, né? Então eu achei muito curioso isso e achei que é um quest feio à altura. É, cara, a gente tá fazendo piada aqui e tudo. Claro que é um problema sério, né? A gente não tá querendo passar como leviano aqui. Mas que, de fato, cara, não tem como a gente não achar, né, absurdo, tão absurdo ao ponto de ser engraçado de uma maneira meio mórbida aí. Mas é um fail, você tá certo mesmo. Então a gente vai deixar o link aí, pra se você quiser saber mais sobre essa notícia também, no post, como a gente sempre faz. Mas o Seco tem razão, quer dizer, não desejo isso daí nem pro meu pior inimigo. Não que eu tenha um inimigo, mas... Mentiroso. E você, Rafa Kunin, qual o seu quest fails? Meu vai para o Dungeons and Dragons Daggerdale, que eu tava empolgado, assim, eu acho que qualquer um que jogou Neverwinter Nights e que segue a série Dungeons and Dragons de RPG, né, desde sempre, que é uma das mais antigas séries de RPG que existe, tava um pouco empolgado, assim, em ver mais um jogo com essa franquia, assim, no universo conhecido e tal, né? Pra esse tipo de jogo eu não ligo pra review, normalmente, assim, sabe? Eu acho que eu vou me divertir por conta do que representa a propriedade intelectual, acho que vai ser divertido o suficiente. Mas esse eu não consegui nem ter vontade de comprar, assim, porque não teve um review que falou bem. Muito pelo contrário, falaram mal, assim, não é nem um jogo 6, assim, sabe? É um jogo 2. É pior. Assim, sabe? E todo mundo falou mal, que o jogo é bugado, que não faz nada direito e tal. E eu me decepcionei, assim, né? Com a Atari, que já publicou um jogo do calibre de Neverwinter Nights, do mesmo universo ficcional, assim, né? Que ficou triste, assim, né? De não conseguir acompanhar, de estar morrendo, se quiser dizer, assim, com... A Atari tá no... Tá quase morta. Streak, assim, ela tá quase morta já e não tá fazendo nada pra se manter. Além dela tá quase morta, ela tá fedendo, que se ela ainda estivesse tentando fazer alguma coisa pra se levantar, mas não. Só tá caindo no buraco. E aí eu posso dizer, gostei do Quest Fade, eu joguei o Trial, tá? E não aguentei 20 minutos dele, muito bugado, muito mal feito, não é nada daquilo que a gente esperava. E eu acho que ainda tá aí o espaço aberto pra vir um bom RPG hardcore de Live Arcade PSN. Com co-op, tá? E o espaço tá aberto ainda pra esse jogo aparecer. A hora que ele aparecer, eu acho que vai dar muito certo. E o da Cryptic que tá lançando um, né? É, você que falou no outro dia, o Dungeons and Dragons Neverwinter. Mas é. Uhum. E eu acredito que vai ser um jogo de caixinha, né? De $60, né? Uhum. Mas ainda acho, assim, que uma coisa um pouco mais light, mas que ainda seja co-op e Xbox Live Arcade PSN. Tem espaço aí que não está sendo aproveitado. E outra observação, outro lembrete que eu queria fazer, você falou sobre reviews, e certos jogos a gente não olha para os reviews, e ainda no assunto Dungeons and Dragons, me lembrou aí um jogo que os reviews não foram muito bons, eu comprei assim mesmo, era no universo Dungeons and Dragons, era Greyhawk, na verdade, dentro do, uhum. né, do Dungeons and Dragons, e, cara, é um jogo animal, assim, um dos melhores RPGs, assim, um dos RPGs mais... Se não disser que era um dos melhores no termo de que, os melhores features, era mais polido, era, né, não, era mais bonito, não era nada disso, mas tinha alguma coisa ali nele que a sensação que ele me deu, eu lembro até hoje. E eu tô falando do Temple of Elemental Evil. É. Então, muito é um jogo também que, se você olhar os reviews, você não vai dar muita coisa por ele, mas pra mim, é um jogo muito querido, assim, e RPG é um dos melhores aí, sensações que eu joguei no PC. Quest complete. E aí, com isso, fechamos mais um episódio do seu podcast. Foi o episódio número 21. E a gente falou sobre vários tópicos aí. Foi uma main quest um pouco diferente, né? Um pouco mais, vamos dizer, focalizada em alguma coisa que aconteceu recentemente, que no caso foi o lançamento do LA Noir e as nossas impressões sobre o jogo. Mas mesmo ela sendo um pouco diferente da norma aí, não significa que você não possa participar. Pelo contrário, a gente quer ainda mais a sua ajuda para levar essa discussão à frente. Seja as suas impressões no LA Noir, se você não jogou, seja a sua curiosidade sobre mais detalhes sobre o L.A. Noir, ou seja também sua opinião sobre todos os assuntos, né, e sobre o futuro desse gênero, sobre o futuro da tecnologia por trás do L.A. Noir. Tudo isso a gente quer saber o que você acha, ouvinte do podcast. E aí, para falar com a gente, não canso de dizer, né, é o contato@thepodcast.com, é o nosso site www.thepodcast.com, ou no Twitter, no twitter.com/thepodcast. Então é isso, né? Falamos tudo aí. O Rafa até teve que dar uma corridinha aí, sair um pouquinho antes, mas aí tenho certeza que ele está muito agradecido a vocês por ouvirem, né? Fazendo aqui a despedida do Rafa, ele teve que dar uma corridinha. E você, Seco, despeça aí dos nossos ouvintes. Então, pessoal, obrigado pelos e-mails, obrigado a todo mundo que está contribuindo no podcast, a gente agradece muito. Sobre o tema de hoje, a gente achou que tinha bastante inovação, bastante revisão de conceitos atuais e previsão para o futuro. A gente achou que era importante conversar e tentar tentar prever alguma coisa. A gente achou que era um tema que valia a pena. Então, se você gostou, se você tem críticas, sugestões, se você gostaria de adicionar mais coisas, contar sua experiência no LNA, por favor, poste no link ou mande e-mail pra gente. Obrigado. Beleza, é, eu também me despeço de vocês. Meu nome é Giliar. Fechou aí mais um podcast. Semana que vem tem Quick Quest. Então continue mandando suas sugestões. Quick Quest é uma oportunidade um pouco mais fácil da gente ser mais rápido aí, né, e falar sobre coisas que estão acontecendo mais imediatamente, mas a gente fala sobre qualquer coisa. Então mande suas sugestões, Quick Quest na semana que vem, podcast daqui 2 semanas. Então essa é a maneira aí de você estar sempre em contato com a gente. A gente agradece mais uma vez a sua participação, todos os e-mails, todos os comentários estão sendo muito bons, e até semana que vem com Quick Quest, 2 semanas podcast. Tchau! O som que você continua esse programa foram as trilhas de Chrono Trigger, Mafia e Final Fantasy VI. E as músicas Rammstein com Du Hast e B-52s com Private Idaho.